Ele fica me ligando no meu biriri. E eu com a bunda grande, eu sou tum tum tum. Mas eu passo a cama mais forte porque eu gosto assim. Tira nude no banheiro e vou mandar pra tu. Eu só finge que cai no papo gostoso. E eu fico puta, tua cara nem arde. Só fico contigo, tu não soca fofo. Diz que é pitbull, mas nem morde, só late. Me bate, me soca forte. Me enforca com a mão na nuca. Eu vou te chamar de papo e nem ligo. Se eu sou maluco, isso nem Freud explica. Negro, eu te desmaio, eu faço luta. Vou te dar moral e vou deixar tu me chamar de é que eu sou quente, não importa com quem me compare. Eu tomando uma cerveja e ele um Campari. Você tá com a mais linda se nós tá no baile. Mas às vezes você some, parece meu pai. Não fala de mim, seu puto, tu sabe que eu sempre escuto. Reparei que tu é alto, vamos ali no beco escuro. Vi que tu é bem de vida, então vou te deixar duro. Mas se explana pros amigos, eu vou te deixar eunuco. Num ronco, tu não é maluco, eu tiro o que tu tem. Eu vou na Maria da Penha e minto, roubo seus bens. Eu deixo tu jogar dentro, com Dil não vai ter neném. Pra acabar eu conto as horas no relógio do Ben 10. Me bate, me soca forte, me enforca com a mão na nuca. Eu vou te chamar de papo e nem ligo. Se eu sou maluco, isso nem Freud explica. Nego, eu te desmaio, eu faço luta. Vou te dar moral e vou deixar tu me chamar de é que eu sou quente, não importa com quem me compare. Eu tomando uma cerveja e ele um Campari. Você tá com a mais linda se nós tá no baile. Mas às vezes você some, parece meu pai.